Será que existe? Eu tentei vir arrumado pra parecer um tal de homem perfeito. Mas não existe, então não adianta nem forçar uma barra. Bate na palma da mão. Vamos na palma da mão. Firma na palma da mão. Bate na palma da mão. Aí, irmão, pra vocês, Cleberson Luiz. Vem! Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Vamos na palma da mão. Firma na palma da mão. Bora na palma da mão. Todo mundo junto. Vem, vem, vem, vem. Palma na mão, palma na mão, palma na mão. É. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Fala a verdade. Você parou na minha, a noite inteira me flertou, eu percebi. Sente maldade, quer ser todinha minha. Se enganou, pois eu não sou só de ficar. Quero um namoro mais sério. Eu também. Um que não tenha mistério. Tem egoísta aqui? Sou egoísta, meu bem. Mas que dois do amor não tem. Se você for com meu sonho, mais que um lance, um romance, vou te levar pra jantar. Te envolver nos meus braços. Vai. Um cavaleiro. Pode esperar que eu tô chegando. Eu te avisei. De fato, um cavalheiro que entrega uma rosa pra dama depois do amor. Espera o café bem na cama. Não se assuste, pois eu te avisei. Ao invés de você procurar pelo homem perfeito, fui eu que te achei. Fala a verdade, fala a verdade. Você parou na minha, a noite inteira me flertou, eu percebi. Sente maldade, quer ser todinha minha. Se enganou, pois eu não sou só de ficar. Quero um namoro mais sério, que não tenha mistério. Sou egoísta, meu bem, mas que dois do amor não tem. Se você for com meu sonho, mais que um lance, um romance, vou te levar pra jantar e o meu amor te apresentar. Pra dama depois do amor. Espero um café bem na cama. Não se assuste, eu já avisei. Ao invés de você, pelo homem perfeito, fui eu que te achei. Te envolver nos meus braços, mostrar um homem de fato. Um cavalheiro que entrega uma rosa pra dama depois do amor. Pode esperar que eu tô chegando. Eu te avisei. Ao invés de você. Oi. Palma na mão, palma na mão, palma na mão, vem, palma na mão, vem, palma, vem, na mão, palma na mão, palma na mão. Tchá, tchá, boa, tchá, boa, tchá. Aí, aí. Ei, bora, já nós aí. Ei, laranha, laranha, laranha. Uma salva de palmas pra vocês, Cleberson Luiz. Obrigado, gente. Obrigado, doce encontro.